mão nessa viola, negão. Coisa linda. Bora samba, moça. Traz a cachaça que a viola já chegou. Meu amor me convidou pra uma noite especial. É que hoje não dá pra mim, ontem eu bebi até passar mal. Com tanto acontecimento, confesso, tá ruim pra mim. Esse nosso casamento já está chegando ao fim. Cheguei, já era dia, ela ainda me esperar. Me olhou de um jeito estranho, com a cara amarrada. Depois me mandou embora, pensando que eu choraria. Não choro por pai e mãe, não vou chorar por porcaria. Por isso eu não tô bebendo mais, também não bebo menos, sempre tô bebendo igual. Tem gente por aí que não bebe, está morrendo. É por essas e outras que eu vou viver bebendo. Por isso eu não tô bebendo mais, também não bebo menos, sempre tô bebendo igual. Tem gente por aí que não bebe, está morrendo. É por essas e outras que eu vou viver bebendo. É por isso que eu bebo. Tá, garçom, traz aqui, traz aquela pingelada pra mim, que a rapaziada vai cantar. Canta, sereno. Pra uma noite especial. É que hoje não dá pra mim. Sim, onde o bicho pegou. Com tanto acontecimento, confesso, tá ruim pra mim. Esse nosso casamento já está chegando ao fim. Cheguei, já era dia, ela ainda me esperar. Me olhou de um jeito estranho, com a cara amarrada. Depois me mandou embora, pensando que eu choraria. Não choro por pai e mãe, não vou chorar por porcaria. Por isso eu não tô bebendo mais, também não bebo menos, sempre tô bebendo igual. Tem gente por aí que não bebe, está morrendo. É por essas e outras que eu vou. Faz o seguinte, bate na palma da mão e canta com a gente. Na média nacional, vamos lá. Que não bebe, está morrendo. É por essas e outras que eu vivo no gole. Vambora, serenão. Por isso eu não tô bebendo mais, também não bebo menos, sempre tô bebendo igual. Tem gente por aí que não bebe, está morrendo. É por essas e outras que eu vou viver bebendo. Cadê a palminha da mão da rapaziada? Levanta o copo, vamos brindar. Vamos beber mais um cadinho.